Olá, meu nome é Washington. Meu nome é Jonathan. Eu sou o Eliseu. Eu me chamo Edivaldo e neste podcast iremos falar sobre a história do futebol no Brasil. A história do futebol no Brasil data de 1898, quando o primeiro time de futebol no Brasil teve início, no Colégio Mackenzie, em São Paulo. Graças ao incentivo de Charles Miller, muitos outros times de futebol se formaram, e em pouco tempo já existiam vários times nas cidades do país. Charles Miller. Charles Miller foi responsável por trazer o futebol para o Brasil. Para ser mais claro, em 1894, Charles trouxe duas bolas e alguns livros que explicavam as regras do jogo. Após ter vivido suas próprias experiências como jogador de um clube inglês. Isso mesmo, Eliseu. Os primeiros jogos entre Rio e São Paulo aconteceram em 1901. Em 1902, aconteceu o primeiro Campeonato Paulista. Mas foi em 1906 que o futebol brasileiro mostrou-se para o mundo. A seleção paulista jogou sua primeira partida internacional de forma oficial. O jogo aconteceu em casa, em São Paulo mesmo, e a seleção paulista perdeu com um placar de 6-0 para a seleção sul-africana. Em 1925, o futebol brasileiro ganhou seu espaço na Europa, disputando 10 partidas e vencendo 9. Após as vitórias do Brasil no exterior, foi criada a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Entretanto, a FIFA, Confederação Internacional de Futebol Associado, reconheceu a CBD apenas 9 anos mais tarde. O futebol tornou-se o esporte com maior popularidade no Brasil, uma paixão nacional, e Pelé, o rei do futebol, é considerado um herói nacional. Além dele, o Brasil também produziu os melhores jogadores, que são muito famosos em todo o mundo. Nomes como Romário, Zico, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, dentre outros que ajudaram a conquistar títulos importantes, como os nossos 5 títulos mundiais e construir nossa grande reputação nas divisões do futebol. Eles também construíram a imagem brasileira da terra do futebol arte, um estilo diferente e técnico, onde os jogadores podem mostrar diferentes dribles e habilidades que são únicas aqui. Perfeito. Agora vamos entender por que o Brasil é o país do futebol. Linha do tempo do futebol brasileiro. Em 1894, Charles Miller traz duas bolas para o Brasil e alguns livros de regras do futebol. 4 anos depois, em 1898, o primeiro time de futebol surge no Colégio Mackenzie, em São Paulo. No século seguinte, em 1901, acontecem os primeiros jogos entre Rio e São Paulo. No ano seguinte, acontece o primeiro Campeonato Paulista. 5 anos depois, no ano de 1906, o futebol brasileiro se mostrou para o mundo. Quase 20 anos depois, em 1925, o Brasil participou de 10 partidas na Europa e venceu 9 delas, como já citado anteriormente, já se mostrando uma grande potência no futebol mundial. 5 anos depois, no ano de 1930, foi organizada a primeira Copa Mundial por Jules Rimet, no Uruguai. Torneios brasileiros. Além das Copas do Mundo, o Brasil tem seus próprios campeonatos. O mais interessante é que o Brasil é dividido em estados, e cada estado tem o seu próprio torneio. Esses são os torneios no Brasil. Campeonato Brasileiro. Os melhores times competem cada ano, e este é o campeonato mais importante do país. A Copa do Brasil. Cada estado escolhe os times com os melhores resultados em torneios estaduais para representá-los. E o Campeonato Carioca, um torneio somente com times do Rio de Janeiro. Temos também o Campeonato Paulista, que é um torneio somente ali com os times de São Paulo. E o Campeonato Gaúcho, um torneio somente com os times do Rio Grande do Sul. Títulos mundiais. primeiro campeonato mundial de futebol foi organizado em 1930, no Uruguai, por Jules Rimet. O campeonato mundial de futebol, que acontece de 4 em 4 anos, é conhecido como a Copa do Mundo. Uma curiosidade é que o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo e também o único que venceu 5 vezes o campeonato, sendo elas as Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e, por último, em 2002. O troféu da Copa do Mundo foi usado em duas versões. A taça Jules Rimet, de 1930 a 1970, que levava o nome do primeiro presidente da FIFA, entidade que rege o futebol. E o troféu Copa do Mundo, usado de 1974 até hoje. Nas primeiras edições, a posse definitiva da taça ficaria com o país que conseguisse vencer 3 edições do Mundial. O que aconteceu com o Brasil após vencer em 58, 62 e 70. Depois do tricampeonato do Brasil, a FIFA elaborou uma nova taça, dessa vez sem permitir a entrega definitiva aos vencedores. Em 1983, a Jules Rimet foi roubada no Brasil e alguns dias depois foi descoberto que ela havia sido derretida. Isso mesmo. Em 2015, uma parte da taça foi encontrada nos porões da sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. Acredite ou não, houve um jogo com 22 expulsos. O maior número de expulsões já visto em uma partida de futebol brasileira ocorreu entre Portuguesa, São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro, pelo torneio São Paulo de 1954. Foram 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas equipes. E por último, o maior público. Brasil e Paraguai foram os responsáveis pelo maior público. 183.341 pagantes em uma partida de futebol no Brasil. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 e realizado no estádio Maracanã, em 31 de agosto de 1969. Este foi o podcast da história do futebol no Brasil. Até a próxima. Aí quando der 55, você começa. Beleza. Desliguei o ventilador aqui também para não interferir. Aí, 1 minuto, né? Washington. Um minuto aí que você falou, cara. É 1 minuto e 20. Você não falou 1 minuto e 20. Mas já tá 1 minuto e 20. Aqui tá 1 e 3. Ah, é porque meu tempo tá diferente dos seus, mano. Ah, tá. É... Então quando der 1 e 15, você pode ir. Além da Copa do Mundo. Ixi. É porque meu tempo tá diferente do seu. Ah, pode crer. A hora que você quiser começar, aí você vai, então. Eu vou dar 10 segundos aqui. 10 segundos, aí eu começo. Tá, beleza. Já é. De agora.